Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá, vixe. Que coisa mais linda, upa, neguinho, começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Adapa trei trei trei trei trei papapá. Adapa trei trei trei trei trei papapá. Adapa trei trei trei trei trei papapá. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a banhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Dá pra trei, trei, trei, trei, trei, papapá. Dá pra trei, trei, trei, trei, trei, papapá. Dá pra trei, trei, trei, trei, trei, papapá. Bom, vocês ouviram. Ouviram Elis Regina cantando O Paneguinho. E falar da Elis, para mim, é difícil. Porque a Elis eu não sei abordar, eu não sei vivenciar, eu não sei analisar a Elis objetivamente. Elis é pura emoção para mim e está ligada à minha vida de uma forma intensa. Foram os anos da minha formação e a aparição da Elis, porque ela surgiu assim, como um cometa que caiu na sua frente e eu a vi pela primeira vez num programa e na televisão da antiga TV Tupi, num horário do almoço, Lolita Rodrigues e Ayrton Rodrigues, o Almoço com as Estrelas. E, se não me engano, era no sábado, com certeza era no sábado mesmo. E era um programa que ninguém perdia, todos os lares assistiam, eram os artistas que se reuniam em volta de uma mesa, os apresentadores, esse casal, a Lolita Rodrigues e o Ayrton Rodrigues, e eles recepcionavam os artistas já renomados de todas as áreas, e alguns políticos às vezes, algumas figuras de projeção, e de repente alguns artistas novos que estavam surgindo. E eu não havia tido nenhum contato, nenhuma informação sobre uma figura pequenininha, bonitinha, sorridente, que se chamava Elis Regina. De repente me aparece aquela menininha e eles a convidam para cantar, dizendo que era uma cantora nova, e ela canta Menino das Laranjas. E eu fiquei eletrizado. Os meus pais, os meus irmãos que estávamos ali na sala, eu era moleque. O que eu podia ter? Uns 15 anos, por aí. Ou talvez até menos. E ficamos todos embevecidos e surpresos com aquela energia, aquela alegria, aquele jeito totalmente diferente de se apresentar e de cantar uma música com um gestual, com uma coreografia natural, esfuziante e surpreendente, envolvente. Eu sei que hoje o programa vai ser difícil, mas Elis evoca essas memórias e eu estou trazendo um item de colecionador apaixonado. Eu tenho aqui gravações raras de Elis. Algumas delas eu acredito que pouquíssimas pessoas tenham ouvido, ou sequer saibam que Elis um dia gravou essas músicas. Elas são músicas que não são veiculadas, eu não sei por que razão. Muitas delas foram retiradas de compactos monos ainda, aqueles compactos antigos, gravados nas antigas vitrolas, com agulha. Os jovens nem sabem o que é isso, mas foi difícil fazer essa coleta e essa síntese de material. Eu até agora não entrei no universo da Elis, porque entrar no universo de Elis Regina é entrar numa esfera muito, muito complexa e difícil de se abordar. Elis é um pedaço da minha vida por uma série de razões. Eu acompanhei a carreira dela e ela cantava o momento histórico que todos nós vivíamos de uma forma inimaginável. Para mim, a artista é insuperável, e isso é uma questão muito pessoal, mas também com toda essa carga emocional. Só sei que aquela menininha cantou exatamente essas músicas. Ela cantou O Menino das Laranjas, que num outro momento eu vou colocar, porque O Menino das Laranjas está num CD regular da Elis, então não é uma das raridades como que eu tenho trazido aqui para vocês, que são algumas foram gravadas do material que eu estou tendo, até em CDs, mas são CDs raríssimos que poucos conhecem bem, e a maioria das músicas que eu estarei trazendo e tocando para vocês ou são versões que não foram lançadas ou que surgiram somente na época em compactos simples ou duplos e nunca mais foram gravadas, ou então são músicas que foram descartadas por novas versões. Elis regravou algumas delas e então as outras ficaram esquecidas. Mas é uma viagem incrível. Eu não vou falar muito porque já falei demais nessa introdução, mas eu não quis picar a introdução no meio das músicas para poder dizer da alegria e da grandeza e da emoção maior que é trazer Elis Regina, e principalmente com um material tão raro e precioso como tudo que a Elis fez durante a sua curta, mas infinita vida. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Me esquecendo de você, eu não quero mais a morte. Tenho muito pra viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sou, hoje passo com meu braço, meu viver. Solto a voz nas estradas. Essa música que vocês acabaram de ouvir é rara. É uma gravação dificílima e poucos sabem que Elis teve essa gravação, inclusive. Essa foi a gravação original da Elis, da música Travessia, de Milton Nascimento. Posteriormente, ela mesma regravou, aliás, essa música com um arranjo do César Camargo, todo elaborado, mas, seja qual for a minha razão, para mim nenhuma das outras interpretações dela mesma superaram essa inicial desse compactozinho tão esquecido e que aqui foi tocado numa vitrolinha para poder trazer essa versão. Eu tentei melhorar o som de tudo que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, mas fica essa lembrança, somada à lembrança de minha avó pedindo: coloque aquela música da Elis, O Caminho de Pedra. Eu falava: ô vovó, não é Caminho de Pedra, é Travessia. E ela dizia: para mim é O Caminho de Pedra. E ela adorava a letra, que retratava até talvez um pouco da vida dela como mulher que batalhou muito. Então são pedaços de vida, são pedaços de emoções, isso é Elis. E a faixa seguinte é O Cantador. É uma das coisas mais bonitas, a figura da Elis com o compositor, que é o Dori Caymmi, que já esteve conosco aqui no programa, os dois juntos defendendo essa música no Festival da Record. Elis, naquele momento, já tinha amadurecido muito, já não era Elis que queria ganhar festivais, era Elis que queria ser uma grande cantora. E ela entrou dessa forma, calma, bonita, como nunca, frente àqueles gritos todos de um público frenético, que já não era o público inicial, que já estava um pouco deturpado e já não tinha os mesmos ideais e os mesmos valores. Mas assim mesmo, Elis deu o seu recado de uma forma emocionante e isso foi tão significativo que a música que ela defendeu, não, injustamente, não foi nem classificada entre as primeiras. Mas ela ganhou a si mesmo como a melhor intérprete, o que foi uma justiça mesmo, porque a sua interpretação é emocionante. Vocês encontram até um vídeo no YouTube da Elis cantando Cantador. É uma das coisas mais emocionantes que vocês podem imaginar. A figura pequena dela, doce, e toda a sua expressão, o seu jeito de ser. A Elis era uma cantora não só para se ouvir, mas para se ver. Pelas expressões, pelo sentir infinito que ela punha à mostra de uma forma tão dilacerada e tão honesta e tão pura. Amanhece, preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. Eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto amor. Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto amor. Cantador, não escolhe o seu cantar. Canta o mundo que vê. E pro mundo que vi, meu canto é dor, mas é forte pra espantar a morte, pra todos ouvirem minha voz, mesmo longe. De que servem meu canto e eu, se em meu peito há um amor que não morreu? Ah, se eu soubesse ao menos chorar. Cantador, só sei cantar. Eu canto a dor de uma vida perdida sem amor. Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor. Amanhece, preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. Eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto amor. Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto, amor. Cantador não escolhe o seu cantar, canta o mundo que vê. E pro mundo que vi, meu canto é dor, mas é forte pra espantar a morte, pra todos ouvirem minha voz, mesmo longe. De que servem meu canto e eu, se em meu peito há um amor que não morreu? Ah, se eu soubesse ao menos chorar, cantador só sei cantar. Eu canto a dor de uma vida perdida sem amor. Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor. Elis não tinha estilo, Elis cantava todos os estilos, Elis era infinita, era a própria musicalidade sendo. E aí a próxima faixa atesta exatamente isso, Elis cantando Yemelê. A próxima música é de Baden Powell, Lapinha. Lapinha, um samba composto pelo Baden, e Baden, amicíssimo de Elis. Elis era talvez a intérprete oficial durante uma época, na época do Fino da Bossa, do Baden Powell. E ela foi defender no Festival do Samba da TV Record e... realmente contagiante. Eu me lembro, aí são momentos da vida, que eu naquela noite que seria a final do festival, eu trabalhava e estudava à noite, eu não tinha como faltar à faculdade, e então eu escolhi algumas pessoas da minha família responsáveis por guardarem as notícias do que havia acontecido durante o festival, e eu voltei ansioso, querendo saber do resultado, e eu me lembro minha mãe, minha avó, sorrindo, as duas, Nato, Elis ganhou o festival, porque a música era muito bonita e realmente emocionante, a nossa torcida foi grande, e muito bonito o trabalho do Baden com a Elis em vários momentos, mas esse foi também um dos momentos memoráveis. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Vai, meu lamento, vai contar toda a tristeza de viver. Ai, a verdade sempre dói, e às vezes traz um mal a mais. Ai, só me fez dilacerar ver tanta gente se entregar. Mas não me conformei, indo contra a lei. Sei que não me arrependi. Tenho um pedido só, último talvez, antes de partir. Coração ruim. Ai, é tão desesperador o amor perder pro desamor. Ah, tanto erro eu vi ter, e como perdedor gritei que eu sou um homem só, sem poder mudar. Nunca mais vou lastimar. Pedido só, último talvez, antes de partir. Adeus, Bahia, zum, zum, zum, cordão de ouro. Eu vou partir porque mataram meu besouro. Adeus, Bahia, zum, zum, cordão de ouro. Eu vou partir porque mataram meu besouro. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Calça, culote, paletó, almofadinha. Adeus, Bahia, zum, zum, zum, cordão de ouro. Eu vou partir porque mataram meu besouro. Adeus, Bahia, zum, zum, zum, cordão de ouro. A próxima música, Canto Triste, mostra a versatilidade da Elis e como ela sente profundamente tudo aquilo que em música ela transmite. E esse Canto Triste, composto pelo Edu Lobo, tem uma história, porque Elis e Edu se namoraram. E a Elisa acho que saiu um pouco machucada dessa relação, eu não tenho certeza, mas me parece que o Edu é que não quis continuar e ele estabelecia uma série de restrições, até o jeito da Elisa ser e cantar, e tudo isso fez com que a Elisa talvez cantasse ainda mais divinamente a música que vocês vão ouvir em seguida. Essa próxima música é uma música inesquecível. Ela marca por demais até a minha construção enquanto pessoa. Eu a utilizo em minhas aulas de sociologia, utilizei na faculdade várias vezes, porque essa letra precisa ser pensada, precisa ser analisada. E, de certa forma, hoje, essa letra já se transformou em vida. Mas quando eu comecei a utilizá-la, eu acredito que nós sentíamos que o mundo se transformava num espaço de muita transformação e que nada permanecia e que era preciso estar em movimento, que é o que hoje prevalece. E essa música fala exatamente disso, Elis estava, se não me engano, com dor de garganta, um tanto gripada. Era um festival universitário e eram os próprios universitários que compunham as músicas. Ela tinha sido convidada e ela se fez a si mesma presente e cantou essa música tão bonita, cuja letra é inesquecível. Eu sei de cor de tanto ter trabalhado isso, analisado com alunos. Vou caminhando sem caminho, em cada passo vou levando meu cansaço que me espera, uma terra, um desencontro, a cidade, a claridade. Essa estrada não tem volta, lá se solta o fim do mundo, um fim incerto que me assusta. Longe ou perto se prepara, ninguém para pra pensar, pra olhar a dor que chora a morte de um valente lutador. Quem fui já não sou. Vou chegando à encruzilhada, descobrir meu caminho em uma nova direção. Onde piso vou deixando o que não sou. Vou pra luta, agora eu vou. Não paro, não. Vou pra luta, agora eu vou. Não paro, não. Gente, é inesquecível. Agora olha esse pedaço. Há tanta gente que se vai na imensidão do seu querer, querendo vida sem a morte, ser mais forte sem sofrer, e ter certeza sem buscar, ganhar o amigo sem se dar, sem semear, colher o amor ferido pela guerra, que na terra desconhece, aparece sem valor. Ergo meu braço como alguém que já caiu, mas levantou. Quem fui já não sou. Emocionante, é uma letra que diz tanto da história da vida de todos nós e de momento histórico também que nos precedeu e que de certa forma ainda nos acompanha. Mas com vocês, Elis, outro pedaço de vida e de vida viva. Caminhando sem caminho, em cada passo vou levando meu cansaço. O que me espera? Uma terra, um desencontro, a cidade, a claridade. E essa estrada não tem volta, lá se solta o fim do mundo, um fim incerto que me assusta. Longe ou perto se prepara, ninguém para pra pensar, pra olhar a dor que chora a morte de um valente lutador. Quem fui já não sou. Vou chegando à encruzilhada a descobrir caminho em uma nova direção. Onde eu piso vou deixando o que não sou. Não paro, não. Vou pra luta, agora eu vou. Não paro, não. Vou chegando à encruzilhada a descobrir um caminho em uma nova direção. Onde eu piso vou deixando o que não sou. Vou pra luta, não paro, não. Vou pra luta, agora eu vou. não paro não. Tem tanta gente que se vai, a imensidão do seu querer, querendo vida sem a morte, ser mais forte sem sofrer, e ter certeza sem buscar, ganhar o amigo sem se dar, sem semear, colher o amor ferido pela guerra. Quem na terra desconhece, aparece sem valor. Pego meu braço qual alguém que já caiu, mas levantou. Quem foi, já não sou. Vou chegando encruzilhada a descobrir um caminho e uma nova direção. Onde eu piso vou deixando que não sou. Vou pra mim, não paro não. Vou pra mim, agora eu vou. Não paro não. Vou chegando encruzilhada a descobrir caminho e uma nova direção. Onde eu piso vou deixando que não sou. Não paro não. Vou pra luta, agora eu vou. Não paro não. Onde eu piso vou deixando que não sou. Não paro não. Vou pra luta, agora eu vou. Não paro não. Não paro não. Não paro não. Essa próxima música tem história, e eu tenho que contar essas histórias para vocês, porque são pedaços de vida e fazem com que a relação que a gente estabelece com a música, com a letra, seja totalmente diferente. E isso é questão de sensibilidade. É uma sensibilidade maior porque eu adentro outras esferas de troca, de vivência, de sentimento. E essa música minha foi composta pelo Francis Rhyme. E o Francis Rhyme foi o padrinho da Elis Regina no seu casamento com o Ronaldo Boscoli. E essa música foi a música que foi tocada e cantada durante o casamento na igreja. E eu tenho, não tenho certeza histórica, mas eu tenho como informação que foi a música que ele compôs de presente para Elis, ou para o casal, né? Mas para Elis. E a Elis gravou posteriormente, já casada com o Boscoli, e ela teve um show com o Miele, porque o Boscoli e o Miele é que eram os produtores, dois produtores de grande renome, produziram Roberto Carlos. E a Elis, casada com o Boscoli, fez um show em que ela dividiu o palco com o Miele. O Miele contava piadas e era muito engraçado e fazia com que o show tivesse um outro tipo de movimento. Mas nesse show Elis canta Minha, e é uma coisa séria. Prestem atenção na letra dessa música e no que Elis passa em termos de sentimento. Minha, vai ser minha desde a hora que nasceste. minha. Não te encontro, só sei que estás perto e tão longe no silêncio. É importante que a gente deixe claro que muito do trabalho desses artistas da música nessa época, compositores e cantores e conjuntos, era acompanhado de toda uma carga política, porque vivíamos os anos da ditadura militar. E os festivais, num determinado momento, começaram a acontecer exatamente nessa época, como muitos dos festivais do Rio de Janeiro, o Festival Internacional da Canção. Essa próxima música é uma música de um dos festivais do Rio, desse Festival Internacional da Canção, é uma composição do Sérgio Bittencourt, e foi defendida, ela foi defendida pelo próprio Sérgio Bittencourt com o MPB4. E a letra é belíssima, e é pungente, é triste, expressa exatamente essa sensação de que a arte, não querendo compactuar com a realidade que estava imperando, ela renunciava à sua expressão e dizia que era melhor se calar. E a Elis, como antena imensa, ela gravou, tanto que hoje a interpretação da Elis é que você mais encontra, inclusive com vídeos. Se vocês forem no YouTube, vocês vão ver o nome da Elis associado a essa música em todos os sites que vocês busquem, na maioria deles, sem dúvida. Thank you. já nos faltam canções. São muitas as razões que temos pra cantar. Mas hoje, amor, melhor é não cantar. Enquanto houver em nós vontade de fugir de um canto que na voz não vai saber mentir. Meu canto, para ser um canto certo, vai ter que nascer liberto e morar no assobio. Tô culpado e tu vadio, do alegre e do mais triste. Só canto quando existe muito tempo e muito espaço pra canção ficar. Se eu passo e dizer o que eu não disse, ai que bom se eu ouvisse o meu canto por aí. Meu canto, para ser o canto certo, vai ter que nascer liberto e morar no assobio do ocupado e do vadio, do alegre e do mais triste. Só canto quando existe muito tempo e muito espaço pra canção ficar. Se eu passo e dizer o que eu não disse, ai que bom se eu ouvisse o meu canto por aí. Por isso um violão prefere emudecer e vem pedir perdão por não poder cantar. Que hoje, amor, melhor é não cantar. E continuando ainda na esteira dos festivais, ainda Festival Internacional da Canção, uma música que venceu o festival, cantada pelo quarteto em si, e que foi muito vaiada, porque o pessoal no Rio queria alguma coisa mais alegre, mais festiva, mas não estava percebendo a grandeza dessa música, que é Saveiros. Essa música permaneceu. A outra que eles queriam, nem sequer se lembra que música seria essa do Festival Internacional da Canção, e tanto que foi gravada por muitos, inclusive pela própria Elis, que sabe e sempre soube que o Dori Caymmi, seu compositor, é realmente um gênio. O mesmo que compôs o Cantador. Elis gravou muitas coisas de Dori, se apresentou muitas vezes com ele e teve essa feliz escolha, essa identificação, e incluiu Saveiros no seu repertório. Saveiros. Quando o sol diz descansar. E se os ventos deixarem, os barcos vão chegar. Quantas histórias pra contar. As quatro próximas faixas poucas pessoas conhecem. Elas são retiradas de um projeto imenso, importantíssimo, de registro da música popular regional do Brasil. Marcos Pereira, com um trabalho histórico e inestimável, registrou das várias regiões do país as suas expressões mais autênticas, que hoje já, muito provavelmente, já deixaram até de existir, mas estão documentadas nesses LPs. Eram LPs em que foram gravados na época. E do Sul, da música típica do Sul, do Rio Grande do Sul, Elis Regina participa das gravações e ela canta quatro dessas músicas escolhidas, e eu vou deixar os comentários para a última delas antes de tocá-la. Então vamos ouvir três delas: Boi Barroso, Porto dos Casais e Alto da Bronze. E o Porto dos Casais é o porto do rio que cruza Porto Alegre, é o Porto Porto Alegre, que antigamente se chamava Porto dos Casais. Então é até um resgate histórico. E é deliciosa a interpretação de Elis, e são músicas muito, muito interessantes, e a última delas é algo maior, uma das maiores interpretações de Elis, mas eu não vou falar isso agora, deixamos para depois. E sabem por que deixamos para depois? Porque nesse meu envolvimento apaixonado com as coisas da vida da gente, e das coisas dessa música maior que tocam os nossos sentimentos, e nesse resgate histórico, eu não prestei atenção na hora e já estamos completando o nosso programa. Portanto, continuamos com essas músicas do Sul, desse projeto do Marcos Pereira, amanhã, no mesmo horário, das 8 às 9, aqui na Melodia FM. E hoje eu só vou deixar um gostinho de despedida, essa introdução, que é uma introdução muito bonita, do maestro Rogério Duprá. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Renato Tavolieri Filho se despedindo.